las nalgas de mandarim. O desafio 2, embora não pareça, é sobre o Tim Burton. Não, está um bocadinho relacionado com a filmografia do gajo. E é o seguinte: no primeiro cenário, cada vez que vocês agradeciam a alguém, diziam obrigado, ou que alguém agradecia a vocês, ou que vocês diziam bom dia, boa tarde, boa noite, ou que alguém dizia isso também, apareceu o Tom Jones, cantava o It's Not Unusual e metia-vos o dedo no cu, sempre. Qual dedo? O mindinho? Não, o indicador. Ok. Ou vocês tinham que morar durante um ano com aqueles gajos da fábrica de chocolate, os Umpa-Lumpas. Sim, do primeiro. Sim, e todos os dias, uma vez por dia, um deles fodia-vos, pronto, ia-vos ao cu, um diferente, porque eram 30, depois podia haver um dia de descanso no mês, vá, nos meses com 31. Pois, claro, os outros não. Repete lá outra vez a primeira opção. Vou a vida toda. A primeira opção era, pá, cada vez que tu agradecias a alguém ou dizias bom dia ou boa noite, aparecia o Tom Jones, como no final do Marte Ataca, a cantar o It's Not Unusual. Ok. Pronto, sempre. E com o dedinho no cu. Mas isso só bastava de seres uma pessoa mal educada para o resto da vida. Ser uma besta, pois é que eu estava a pensar. Não, e as pessoas te diziam bom dia a ti. Opa, pois. E se eu levasse uns headphones? Não. Não funcionava. Eu levava um papel na testa a dizer não me cumprimentem. A todo o lado. O problema da... Mas é que os Umpa-Lumpas é só um ano. E pronto, e são pequenitos os caras. É só um ano, problema, mas são 300 e tal dias. É que isto nem sequer é a cena do dedo no cu. É que o gajo tinha que cantar a música toda, não é? Sim, sempre. Epa, e às vezes, sei lá, um gajo ia um evento assim social maior e a quantidade de gente que cumprimenta. Tipo aquela cena que é quando a seleção ganha e faz uma fila de gente, não é? Então 20 e tal gajos têm que cumprimentar. O gajo tinha que aparecer sempre. Imagina que és tu o gajo que tinhas que cumprimentar a seleção de futebol com treinadores. Era coisa para o gajo ficar com o dedo em sangue, digo-te. Isso não interessa. O cu ficava bem, não é? Sim, mas houve entre o dedo e a pila dos Umpa-Lupas, eu vou para o dedo. Escolhes a primeira? Até porque posso sempre ficar de 3 ou 4 dias em casa fechado, ninguém me cumprimenta e pronto, e tenho um descansinho no cu, enquanto que as outras não têm. Eventualmente até ficares com as bordas calejadas, mas sim, a partir de certa altura. Vamos lá procurar aqui a mão do Tom Jones, é coisa grande. Tom Jones and Umpa-Lumpa Dick. É pá, só ser o Dick. Epá, mas o Tom Jones tem uma mão do caralho. Sim, o gajo tem um ar. Não, eu também se calhar ia para o Tom Jones, porque estar a levar no cu dos Umpa-Lumpas é uma coisa um bocado degradante. E os gajos cantavam também uma canção, não é? Porque os gajos fazem sempre uma merda com a coisa. Mas é do Tom Jones toda a gente ia ver, não é? Tudo um balumpa ninguém sim. Via. Vivias com eles, isolado. Sim. E depois, onde é que andaste? Opa, tirei esse um ano, fui ali. Não é? Senta-te um bocadinho. Ah, pá, não consigo. Até podia fazer uma cena de hipnose ou caralho e nem eu me lembrava, ou seja, nunca existia. Se calhar até já aconteceu, imagina. Não é? Pode ser. Pode ter acontecido. Já. Estás-me a reavivar qualquer coisa. Mas acho que é unânime, não é? Vamos todos para a opção do dedinho do Tom Jones. Ah, bem, ainda ficava a conhecer o Tom Jones, ainda aproveitava a oportunidade, não é? Até, imagina que depois tinhas a próstata inchada ou isso, o gajo topava logo. Hoje é melhor ir a um urologista, que dá uma ideia que. Poderá estar aqui a qualquer coisa. Não, e era grátis. É isso? É. Pois. É unânime. Pronto, 3-0. É trick, está bem. Bem bom. É assim mesmo. E qual é o tema? Dedinhos no cu? Tim Burton. Oh, é a mesma, é a mesma coisa. Pensei que era filmes que o Tom Jones cantava. Não, por acaso, não sei se o gajo entra em mais algum. Não faço ideia. Pá, o Tim Burton, não sei se vocês o que é que têm a dizer em relação a isso, mas eu neste momento encontro-me com relações cortadas. Sim. Eu completamente. Também. Sim, é. Há ali uma quebra, não é? O gajo tem uma cortina de ferro na carreira dele. Pá, foi quando o gajo transformou num tarefeiro do Planeta dos Macacos para a frente, esta merda foi descalabro. Foi a partir daí, pois foi. Não, seguiu o Planeta dos Macacos, tiveste o Big Fish ainda, o Big Fish é bem correto. Sim, o Big Fish é. Foi o Pantocismo. Depois é o Willy Wonka e o remake desnecessário. Sim. É aquele que é uma animação em stop motion, que eu nem sequer me lembro da história. Uma merda dessas normalmente é memorável, não é? Que sim. É o Corpse Bride. O Corpse Bride, sim. E agora vão fazer outro Alice in Wonderland, só que é o do outro lado, espero. É, mas ele já não realiza, acho. Não realiza, só. Ok. O Big Eyes, ninguém viu esse filme? Eu vi, por acaso vi. É um bocado terrível, não é? Para não, é, pá, não tem nada a ver com Tim Burton, é um filme normalíssimo. Opa, eu vi o Dark Shadows, naquela de ser, este filme vai ser espetacular e o Tim Burton agora vai se reavivar, isso vai ser bom, e tive o tempo todo com aquela energia positiva e aquela merda nunca... Esse não vi. Nunca descolou, pá, pronto, que tinha tudo também para ser o típico Tim Burton, mas foi um bocado assim para a pizza. Era baseado numa série, não é? Uma merda tipo familiar. Sim, sim, era. Epá, e depois o gajo também abusa do Johnny Depp, meu. Pois, eu não me lembro de um ator fetiche tão usado como este gajo, meu. Sim, mas é a imagem de marca dele, quer dizer, o pessoal já está quase à espera que ele use o Johnny Depp. Mas num outro realizador exagera assim, pá, carrega tanto, meu. E a Helena Bonham Carter também. Também, pronto, mas essa é a mulher mas dele. Essa é a mulher, que remédio, não é? Sim, é xoxa, não é? Agora. É a maneira de ir buscar mais uns trocos aos filmes. Lá. É a maneira de ir buscar mais uns trocos, né? Aos filmes. E depois aquela merda. Mas para a mulher está ocupada também, pronto. É como o gajo do Resident Evil, né? Já vai fazer o quinto porque é a mulher dele, pronto. Olha. Pá, pelo menos enquanto tem com ele a trabalhar, não está em casa a foder com o gajo que limpa a piscina. O gajo tem sempre aquele controle. E depois no IRS é espetacular porque o gajo pega naqueles rendimentos e. Precisamente há um problema com o IRS, vou-te contar. Mesmo que desconto em 50%. Pá, mas coisinha... metem no Panamá, como toda a gente. Exato. Que vocês tá não bem. Metem no Panamá. Eu meto. Eu meto, estás a gozar, mas eu meto. Pá. Eu estou a gozar, já não meto nada em ninguém há tanto tempo. Foi. Que era? Só o Tom Jones é que mete, né? Então é o filme preferido. Pá, o Tim Burton, se vocês olharem aqui para a filmografia dele, não é assim tão impressionante como parecia. Pois não, pois não. E é mais curta do que parece também. Não é? Pá, Beetlejuice, se calhar. Mas é, quer dizer, o gajo tem assim uns 6 ou 7 bons filmes. Um realizador assim com 6 ou 7 bons filmes não é. Pois não é deitar fora. Pois não. E além disso, o gajo tem aqui uma imagem de marca, com o Beetlejuice, com o Monstro Tesoura, com o Ed Wood. A questão acho que foi mais essa, foi mais a imagem que o gajo criou. Sempre a cansar, não é? Porque agora depois do Sleepy Hollow também foi um bocado para a pizza. Eu gostei. Eu gosto muito do Sleepy Hollow. Também. Mais ou menos, mas não gostei muito. O Planeta dos Macacos é um rip-off completo. Não, isso é péssimo, sim. Esse é complexo. E é com o Marco Wahlberg, não é? É, pois... Algum filme bom com o Mark Wahlberg? Pá, eu não sou grande fã. O Departed, sim. Mas até foi nomeado aí. Epá, eu acho que vou para o Batman Regressa. Eu gosto muito do filme. Mas também gosto do Marte Ataca, também gosto do Sleepy Hollow. Mas já acho que não me lembro bem do Batman. Também gosto do Batman Regressa, mas já que é que cobrei contra a corrente, escolho o Sleepy Hollow. Sim. Duas vertentes. Acho que o melhor filme dele é o Eduardo Mãos de Tesoura. Mas o meu favorito não é o Eduardo Mãos de Tesoura. O meu favorito é o Marte Ataca. Não, o Marte Ataca, se calhar. Apesar de ser mais fraquinho, mas. Pá, o Eduardo Mãos de Tesoura é um filme muito icónico. Transforma-se um bocado numa caricatura dele próprio. Não é? Porque quando tu o vês, nem era aquele filme que tu te lembravas. Tu lembras-te dos spoofs. Sim, Eduardo sim. Mãos de Pênis. A portada, é. Não te lembras bem daquilo. Mas, opa, e há uma coisa que também nunca podes separar do Tim Burton, que é as bandas sonoras, não é? Sim. Uhum. É verdade. E viram aquele musical, o Sweeney Todd? Já nem me lembrava disso. Não vi. Eu vi na altura. Também não gostei muito. Não tenho muito a dizer sobre isso, pois. Aliás, o Tim Burton até é um bocado argumentativamente poderá ser considerado uma fraude, visto que o filme mais proeminente dele nem é realizado por ele, que é o outro Jack Skellington, como é que se chama? Ah, sim, o Estranho Mundo de Jack. Exatamente. Sim. Quase toda a gente pensa que... Pois é verdade. Este Conception pensa que é realizado por ele, mas não, é do gajo de James and Jane Peach e do Coraline. Pois é que realmente eu até estava a ver aqui as minhas pontuações e eu só lhe dei 9 ao Beetlejuice, o resto é um bocado um deserto, desolador. O Beetlejuice é bom. É vai ter sequela, estou aqui a ver no IMDb. Mas vai ser uma merda. Vai ter sequela, pois vai. Vai ser uma bela merda, esse Beetlejuice 2. Já está a ser filmado, há fotografias e o caralho. Ah, é? Quando este podcast sair já estreou, há 2 anos. É um reboot, mas é só com gajas agora ou não? E um cavalo, não sei, não faço ideia. E a gorda do caça-fantasmas. A baleia, do Willy. Por acaso encaixava bem no Beetlejuice. Ah pá, mas olha, obrigadinho, ó Miguel, por me teres desfeito mais um ídolo de infância. Gostaram deste tema, que foi um tema tão profícuo. Foda-se, realmente, eu pensei que o Tim Burton era um gajo do caralho, agora chega aqui um gajo ao IMDb e realmente só tem merda. E o Super-Homem, que o gajo não fez, querem falar disso? Não? Ah, sim. Com o Nicolas Cage, não é? Sim. É o Nicolas Cage, é dele? Não, é o que era para existir, sim. Sim, fazia um de Jodorowsky, isso é que eu queria ver um documentário sobre isso. Não, mas vai haver um documentário, eu nunca vi. Já, acho que já saiu um documentário sobre isso. Sobre o Super-Homem, Sim. Sobre o Super-Homem do Tim Burton, já saiu já. Pá, mas nunca vi. Também não mas vi. Mas aquela fatiota e aquele cabelo lá, Alice in Chains, não é? É espetacular. É, mas se fosse o Sr. Joaquim, está lá. Está lá, como é que se chama? Mas o gajo em The Death of Superman Lives, é isso? O gajo é isso mesmo. A produção do filme ainda avançou bastante, pá, que depois foi cancelado assim. Cancelaram para fazer o Wild Wild West. Foi, sabia. Correu bem. Esse mas o Wild Wild West é porreiro. É espetacular. Ah, é bom. É muito mal, meu. E tinha uma... Foi quando o Smith era cantor, caralho. Eu no outro dia vi, essa merda passou na SIC, ao caralho, e eu estava a ver o fim do filme e só pensava, como é que esta merda foi aprovada? Yeah, é terrível. Foi depois com o tesão do MIB. Estava tudo com o tesão do MIB. Black. É porque na altura eu vi aquela merda no cinema, nem achei que era um bocado mordoso, mas pronto, nem pensei mais nisso. Mas é terrível. É horrível. Pior que mal. Meu. Mas tenho que o rever, que eu também vi no cinema e não fiquei com muito má ideia. Mas então, que se o Tim Burton fizesse um remake de um filme português, o que é que ele faria? O que é que seria indicado? JTZ, conta-nos. Epá. Como é que sabias? tem que ser uma coisa mais, não é? No reino da fantasia. Sim. Pois é, isso. Ou o tabu, assim, uma cena meio. Não é? Era tipo. Qualquer merda com a Cláudia Vieira com os mamilos à mostra e o Soraya Chaves, gente. Só que era que a mulher deu. Velha. A fazer de Cláudia Vieira. Sim. A fazer de Cláudia Vieira, exato. E depois no fim é tudo para casa, o gajo fazia a câmera no computador. Não há filmes portugueses de fantasia, pô, não? Com anões e... RPG, cara. Tu tens aquele anão que até entra no SEO e My Dreams, que faz montes de merdas. Ah, esse é o único anão português, não é? Sim, mas esse gajo entra em tudo, cada vez que é preciso um anão, não é? Lá vai. Sim, um é ele, é. O anão seria o Johnny... Deve com uma. Uma roxa. Obviamente, então. Está feito remake. Mas já está tudo fodido também. Desde que tentou entrar na Austrália com os cães lá no. Pois vocês viram esse vídeo, cara? Esse vídeo é deprimente. Pode ver um bocadinho, mas não aguentei. Que eu tinha é o melhor vídeo do mundo, acho eu. Mas é só 40 segundos. Esse gajo também, desde as Piratas das Caraíbas, ele que é o. Mesmo financeiramente, em termos de retorno de costumes dele dão, não é? Sim, o gajo passou a ser quase um... Ele só faz um personagem sempre, é o Capitão Jack não, Sparrow. As pessoas perceberam isso, não é? É. Porque eu gostava dele, mas... Mas já não o que sei. É que isso interessa? O gajo anda a papar a Amber Heard. Pois, isso é verdade. E fez um bom filme há pouco tempo, se fosse justo, o Black Mass. Quem? Não vi. O Johnny Depp, o Black Mass. É mas também fez isso. Está sempre mascarado, caralho, não é? Umas sobrancelhas... Não. É a imagem de marca do gajo. É por isso que é merda. Black Mass não vi. Está no Sr. Joaquim? Está no Sr. Joaquim, está. E o documentário sobre a personagem que ele interpreta está no Netflix. Tinha aquele filme, O Morte de Kai, que ele fez também. Aquilo é uma merda também, do pior. É isso, é terrível. Nem para limpo, não é que nem para limpar o cu. Só tu é que fez essa merda também. E o Lone Ranger, é? Isso, esse, nunca vi. E esse vi. É péssimo. Nunca viste, vá. Ah pá, nunca vi por uma razão. Aquela merda demora 3 horas. É grande, é. Cabe é na cabeça de alguém. É do Verbinski, do Gajo dos Piratas. Então, 3 horas, um gajo pintado de índio. Ele nem sequer é o Mascarilha. Ele é o Totó. O Totó. Vocês já viram aqui no IMDB do Johnny Depp, o próximo filme dele a estrear é um que ele é o Donald Trump. Não, ai, já saiu. Isso não é um filme, isso é um... Um sketch, sim. Ah, o IMDB, IMDB a foder-me outra vez. E lá está, é ele mascarado. Ah, ele. Exato. O gajo não, não vi isso. Ele nem deve saber quem é, não é bem o psicólogo. Quem és tu? Epá, não sei. O gajo está todo queimado, pá. Este Transcendence também. Aí, isso é terrível. O gajo está com rastas que... cibernéticas, não é? Muito mal. O gajo está terrível, mas o filme não é mau de todo. Cara. O Transcendence? Tem umas coisas interessantes. Mas é um filme difícil, não é? É difícil. Mas e é o gajo... aquela gaja que eu delirio, meu. É a Rebeca, não sei das quantas. É, a gaja é muita gira. Pô. Como é que ela se chama? Deixa lá ver aqui. É claro. Aquela britânica. Na Barcelona. Exatamente, é Rebecca Hall. O Bardem é outro também que faz o mesmo papel sempre, não é? Quem? O Bardem. Não, o Bardem, sim, mais ou menos, não. Mais ou menos, não é? Então fez lá aquilo que o mar adentro, né? O mar aberto, como lhe chamam uma vez. tudo isto filmes de Tim Burton. O quê? Tudo isto filmes de Tim Burton. Sim, sim, sim, tudo. Tim Roth a fazer de macaco durante assim 2 minutos. E... aí, foda-se, tu foste lembrar. Opa. É o mau, Tim Roth. Aí, com caralho. Mas aquilo é só uma cacada conhecida. Sabes que, ele também, que é macaca. Há uma até parte... o Charlton Heston também parece. Né? Há uma parte nesse filme que eu me frotei de rir, mas mesmo estúpido, comecei-me a rir, tipo, quando um gajo está de ganzada ou carago, é quando um dos macacos, para os gajos se despacharem, diz shop, shop. Estás a ver? Shop, shop, como um inglês. Snail, snail. Só lhe falta o dedinho no ar e o copo do chá. Shop, shop. Mas ainda muito estúpido. Mas estes novos também não são muito melhores. Atenção. Quais? Os dos macacos novos. Quais macacos? Nem lhes toquei. Estes que agora estão a sair. Olha, com o James Franco, o primeiro, caralho. Olha, pois. O outro é com o gajo do Terminator, já podia dar merda. Pois, também sinceramente não se percebe um caralho. Não, o segundo então é mau. O primeiro é mais ou menos, mas o segundo já é mauzito. Há dois ou há mais que dois? Há dois. Há dois. O plano também é fazer 1000, não é? Até... Foi. Sim, sim, sim, agora acho que é. Até fazerem uma sequela só com macacas. que é reboot. Que é só... o Monkey Cinematic Universe. Monkey vs Orangutan. É que se um gajo for ver, o Star Wars está dominado por gajas, não é? O novo é com uma gaja, ou agora o spin-off é com uma gaja, e está mesmo tudo a virar para aí. Ah pá, pois também não se percebe porquê. Essa malta que se vira para as gajas. É o gajo que faz mais dinheiro e os filmes dele são sempre protagonizados por gajas. Quem? O Cameron. Ah, sim, é verdade. Ah, pá, mas esse gajo faz isso bem. Sim, sim, é loja. Agora esta merda dos Ghostbusters tinha tudo para correr mal. Eu não vi o filme, mas digo-te já que o filme é mau. Exato. Já tens a crítica escrita e tudo. Foi o trailer com mais dislikes, viram essa merda? Sim. E a gorda veio dizer que o trailer está confuso. A questão é que os gajos compram os filmes, os direitos do filme, para sacar do nome. E depois fazem uma merda sem jeito nenhum, não tem nada a ver.